Sim, Salabim, estamos começando mais um Drinkcast número 6. Bom, e eu sou o Lanzoni, e pra mim, o pior vilão dos videogames é a seguinte palavra: Game Over. Aqui é o Frajola, e o pior vilão de todos que eu acho é a mãe, quando pega no pé do cara. Porra, trovou uma ideia. pega no pé. Aqui é o Six, e já que eu tenho um colega igual do Striker, eu tenho uma professora igual do Nemesis. Aqui é o Julie, o maior vilão de todos os videogames, na verdade, não é a mãe, e sim as novelas. É verdade, boa. Piar, sai dali que já começou a novela. Te compra uma TV, né? Te compra uma TV. Pois bem, o assunto de hoje, galera, é os piores vilões do videogame. Aqueles que todos vocês temem. Não é só os piores, é os vilões dos vilões. A gente vai falar dos vilões. Mas todos são piores. Todos são piores. Se eles são vilões, é porque eles são piores. Eles são piores, exatamente. E então, vocês continuem acessando o nosso site, www.drinkcast.com.br. Drinkcast. E hoje estamos com uma novidade, que é a apresentação dos e-mails. Aê, e-mails. Nossa primeira apresentação. Não, eu tenho que pedir desculpa, porque na última gravação o Julie não conseguiu editar, não deu certo. Não fui eu, foi o programa. Foi o programa, deu pau. Então agora nós temos a nossa primeira leitura de e-mails e a gente já volta aí. Estamos começando a nossa primeira leitura de e-mails ao vivo, né, Six? Primeiro é que vai dar certo. Se tu gravar tudo direito, vai dar certo, né? Se funcionar aqui, tudo certo. Então tá, já que a outra deu pau, né? Foi-se para a Ilha do Lost, né? Porque não sei onde é que foi parar aquele arquivo. Fazer o quê? Mais um mito dos videogames, né, cara? Uma coisa que eu ia falar, que o pessoal não reclamou do som desse cast aí, né? O pessoal até curtiu. Achei estranho isso, cara, porque o som tá bem ruim, né, esse de mitos. Foi gravado faz tempo. Pois é, foi gravado antes mesmo do outro, qual foi? O do Mortal Kombat, né? É, foi gravado antes do Mortal. E o som tá estranho, o pessoal não falou nada, até elogiaram, então. Imagina assim, vamos só melhorar, né? Claro, claro, não. O nível é de Mortal Kombat pra cima, né? Tá, enfim, então vamos começar. Eu vou ler os e-mails e tu lê os recados. Ok, ok. Então, Dreamcast muito bem recebido. Primeiro e-mail é o do Rodolfo Niederauer. Fala aí, gurizada do Dreamcast. Bom aí o podcast de vocês, mas olha só, como não falaram de Chrono Break? Até hoje tô esperando esse jogo. Falou aí, essa é uma lenda que a gente não comentou, né? Que é o Chrono Break, é um jogo que não saiu. Mas queria avisar que a gente não falou todas as lendas, né? Porque tem muitas. Até a gente pode fazer uma parte 2 algum dia. Porque tem muita coisa, saca? A gente esqueceu muita coisa. E ele comentou comigo também como é que a gente não falou do 16º Colosso, do Shadow of Colossus. Que falaram que tem um secreto, saca? Mas eu lembro que a gurizada falava que tinha um secreto e tal, mas não sei muita coisa, assim, porque até eu não cheguei a virar o jogo. E na real tem um lugar, quando tu vira o jogo, tu mata os 15, eu acho, 14, eu não lembro, tu ganha toda aquela barra de energia pra te ficar mais forte e subir mais vezes, sabe? Daí tem uma montanha que tu pode escalar, só que tu não tem como chegar lá em cima, ela é muito grande. Daí tu chega quase em cima e ele cai. Nessa montanha que tá o último, o chefe e tal, mas acho que é lenda. Nunca vi vídeo, nem foto, então. Pois é, tem que falar pro Frajola com o seu Game Shark tentar chegar lá, né? Então vamos seguindo com o e-mail, o comentário, né, do nosso querido, por que não dizer, Gustavo Gutierrez, né? Ele comentou assim: caras, muito bom o cast. E alguém me explica a fase sobre o Mario. Martelo e broca é o símbolo do capitalismo. Bom, não tenho que explicar a primeira coisa, né? Porque veio do Rodrigo, né? Até hoje a gente tá tirando com ele por causa disso aí. E olha que foi gravado isso do Mortal, né? Então imagina. E ele falou também que gostou, que achou muito bom, que agradeceu a atenção, é claro, né? Que ele gostou da abertura, mas se a gente botasse o nome embaixo, ficava mais fácil de aprender. Bom, eu não sei se ele falou do nome, escreveu o nome das pessoas, né? Mas enfim, é o que a gente faz. E se... Eu acho que é. Acho que ele explica, né, o que ele quiser. E aí, ele disse que as gírias ele aprende com o tempo, né? Mas qualquer coisa, pergunta aí também, ou não, né? Ou não pergunta e aprende, porco, cara. É, tem um cara aí que falou do, no, nos comentários do cast anterior, né? Sim. Da nossa gíria aí, do AFD. O cara reclamou, então a gente dá uma, tá dando uma parada, né? Tá, então, próximo e-mail é do Roger B, nosso querido ouvinte. Estava eu na casa do meu primo, vendo mesmo jogar GTA 2. Quando, repentinamente, resolvi ser chato e quando ele jogava granadas pra baixo de um prédio na segunda fase seria a segunda parte do jogo, né? Eu perdi espaço pra ele pular e morrer, o que não aconteceu. Devido a uma distração momentânea, ele continuou jogando granadas e o carinha começou a voar, enquanto ele apertava Ctrl repetidamente, ocasionando no movimento de jogar granadas, mas nenhuma era jogada. O rapaz apenas ficava voando, flutuando, até que se parasse de pressionar Ctrl. Foi assim que eu descobri um bug no jogo que me foi mais útil do que qualquer outra trapaça. Olha só. E também gostaria de mandar um beijo para meu pai, minha mãe, para minha avó, principalmente para você e para a Sasha. Muito obrigado por esse e-mail. Para mim isso é tua lenda, tu tá inventando. Não, ele me falou ao vivo e foi com veracidade isso aí. É assim que se criam as coisas, né? Imagina se fosse um primo que visse isso aí ia dizer, bah, porque aí, o cara saiu voando no GTA. É, e daí tu vai falar pra alguém e o cara não acredita, ou acredita e vai levando, e tu vê, e começam as lendas, né? Olha. Com esses boatos aí, de bug. E talvez seja verdade, né? Quem sou eu pra duvidar? Claro. Então vou seguir com o próximo comentário. O Thiago, né? Que eu não sei quem é. Deixou aqui, que garanta diversão no busão. Muito obrigado, Thiago, né? E depois o Thiago respondeu, né? Depois de escutar, que ficou muito bom e deu os parabéns e disse que tava curtinho. É, realmente esse último ficou meio curto porque a gente falou muita merda. Nada a ver. Como a gente fala em todos. É verdade. Não, o arquivo cru tinha umas 2 horas quase. Mas era muita coisa nada a ver. Daí eu tive que editar e o que sobrou de mitos mesmo foi isso aí. Então tá, mas o próximo e-mail é do Lucas Gobato. E aí, seus gays? Muito obrigado. Eu tenho uma reclamação a fazer. Olha, uma crítica construtiva. Opa. O Lanzoni me disse que segundo 20/4/09 o episódio de Mortal Kombat estaria no site. E até hoje 23/4 não está. Isso é um e-mail antigo, mas eu preciso ler para esclarecer uma coisa. Olha, ele continua. Ou vocês combinem um dia e põem no site, ou mandem o Lanzoni calar a boca, ou mandem tomar no cu no próximo podcast. Então, cara, podcast tá muito triste, galera. Cepá, valeu. É assim, cara, a gente agora colocou que cada 2 semanas a gente vai pôr online, né? Sim, né? Porque senão não adianta. Agora a gente fez esse dos mitos, foi não sei que dia, mas agora passou 2 semanas, a gente tá colocando o próximo, que é esse de agora. Daí a cada 2 semanas, na próxima, daqui a 2 semanas vai ter mais um. E assim vai indo, né? A gente vai fazer o possível pra isso acontecer, né? Pode ser que às vezes não dá, né? Afinal, nós não somos o jovem nerd que a gente vive, né? Do Dreamcast, mas, né? Então, a cada 2 semanas, um novo cast aí pro Lucas, que tava reclamando do tempo. Então, o nosso comentário do nosso amigo Rodolfo, né? Boa, cara! Tô meio por fora dos mitos e tal. Esse Rodolfo... Eu ia falar, esse Rodolfo é o de Bento, não é o de Caxias, o outro que deixou o e-mail. Então, só pra esclarecer. Enfim, ele disse que tem uma loja no Final Fantasy IX, uma loja em Lindblom, que tem a espada do Cloud. Aí, se tu clicar no Zidane, o jogador da Itália, disse que ele tinha visto um cara loiro de cabelo Itália, espetado. Itália, cara, que... O Zidane não é da Itália? Itália, cara, é o jogador da França. Oh, mas é azul, da França, lá, meu. O que deu a cabeçada. Eu só jogo Mario Strikers, eu não sei essas coisas. Aí mas ele... enfim, não é nenhum jogador. É o cara do Final Fantasy. Tá, o cara do Final Fantasy, cara, Final Fantasy. Aí ele disse que se tu clicar em cima dele, ele disse que um cara de loiro de cabelo espetado tinha uma dessas. Ele tinha aparecido por lá. Aí todo mundo falava desse mito aí, que dava pra conversar com ele no final do jogo. Então, enfim, balota também, como ele disse. Então essa lenda eu não sabia, né? Tu sabia dessa aí que é? Não sabia dessa, essa aqui é nova pra mim. O único jogo que o Cloud aparece fora da série Final Fantasy VII, que eu sei, é Final Fantasy Tactics, que tem como pegar ele. É mito, é mito, é mito. Deixa eu ver aqui se então, tem algum. Então tá, vou ler o último e-mail. Isto, Matt Fish. É do Thiago Moraes Pinto, que eu acho que é o mesmo Thiago que comentou, né? Pode ser. Nos comentários. Olá, conheci o cast de vocês através do Nowloading. É isso aí, Nowloading. Muito obrigado. e achei incrível a qualidade do cast. Vocês atingem com louvor a pro do cast. Por uns instantes me senti numa mesa de bar conversando com velhos amigos sobre games. Gostaria de propor um tema. Por que não falar sobre games de estratégia? Falando da sua origem, destacando clássicos e falando sobre como está o cenário atual. É isso aí, parabéns pelo ótimo cast. Por favor, façam mais cast regularmente. Eu até me proponho ajudar na edição se necessário. Falou. Olha só, cara. Ah, muito bem, muito legal, bem. Isso. Que alegria, né? Os caras vêm do downloading e curtindo, né? O downloading que tá louco, um dos melhores que tem. Pois é. Pra mim é o segundo melhor depois do Nerdcast, né, cara? Não, é verdade. O Rapadura Cast, o Nerdcast e o downloading são os três auge, eu acho, sabe? Mas o downloading pra games, tu vê a qualidade, é muito boa. Nossa. E um cara que escuta o cast do downloading há um certo tempo e vem ouvir o nosso e falar que tá bom, que a qualidade tá boa, que, pô, é muito bom, né, escutar isso, cara. Claro. Muito bom mesmo. Muito obrigado. Muito obrigado, muito, né? Obrigado, Thiago. Se a gente precisar, a gente fala contigo, pode ficar tranquilo. Com certeza. A gente tá com algumas ideias novas aí, tu principalmente, é. Então vamos ver se dá tudo certo aí. Claro. Último e-mail, então. Esse é uma zoação com o Frajola. E eu sei quem foi que mandou o e-mail, mas não vou falar quem mandou esse e-mail, vai ficar no ar. Tá bom. Muito bem. Oi, meninos do Dreamcast. Muito bom o cast de vocês. Queria que vocês não pegassem tanto no pé do Frajola. E queria que vocês deixassem mais espaço pra ele falar, porque ele é muito fofo. Ai, que bom. Vocês podiam fazer um review de jogos do Mario e também sobre as musas do videogame. Olha. Pois é, essa ideia a gente vai usar. Ele vai usar no próximo, vai ser musas. Espero que vocês leiam meu e-mail. Beijos. Oh. O nome que colocaram é Sakura. Mas eu sei quem for, eu vou ficar quieto. Sakura, mande mais e-mails. Frajola tem uma fã, Frajola. Pensa que legal. É a Sakura, Frajola. Olha a Sakura, ela vai te atacar na rua, hein? Ela vai ver um lance e vai ficar louco. Sakura do Frajola. Ó, o nosso podcast então tá vendendo, né? A gente já tem alguns fãs, né? Impressionados, já tem um fã do Frajola, a mulher que vai entrar do Frajola, tá louco, objetivo feito, né? Mas olha só, desde que tem alguém baixando 10 downloads, tá bom já, a gente tá fazendo isso porque é muito a foder. Eu até ia pedir pro pessoal aí que não conhece, tem amigos que apresentem o nosso cast. Claro, façam claro. Esse favor a nós, vai que o pessoal gosta, se não gosta, pelo menos a gente tentou, né? Claro, claro. Não, se vocês escutaram alguém, ouvido no Nerdcast, ou alguém gosta de games, chega lá e diz, ó, escuta esse aqui, manda na buena, põe no Twitter, põe no Orkut, sei lá, onde é que vocês quiserem. Continuando também do Orkut, né, vocês podem ir na comunidade opinar, é claro, que tá sempre aberto, vocês podem falar o que vocês quiserem lá, então, por favor, quem escuta, vai lá e fala merda. Pois é, vão na comunidade, tem um tópico de sugestões até que eu criei, ajudem a gente pra bolar mais sugestões para próximos casts. Continuam mandando e-mails, recados, a gente tá lendo, e comentem aí sobre esse cast, que tá bem a fuder, né, tá bem legal, interessante. Dos antagonistas. Deixa os comentários aí sobre os antagonistas que vocês curtem e que a gente não falou, o que a gente falou, suas histórias e etc. Ou as merdas que a gente falou tudo errado, né? Como sempre. Críticas construtivas. Olha só, tem mais uma crítica que o Rodolfo falou. Que ele queria essa da entrada, sabe? Nossa, a Intergente fez. Pra ficar um pouco menor, porque a maioria dos casts tem uma entrada bem curta. Mas isso aí eu não sei, sabe? Se o pessoal tá curtindo ou não. Comentem aí, tá? Por mim? Isso aí, sim. Então é isso, né? Então é isso aí, vamos voltar então ao nosso Dreamcast sobre os vilões, os antagonistas. Os vilões. Voltamos aí com o Dreamcast. E comentem, hein? Até mais. Então voltamos os e-mails. Quem seria um dos protagonistas sem o seu antagonista? O que seria do Cloud sem quem? Sephiroth. Pois é, você é um babaca cabelo espetado só, né? Tá, e a gente não quer, antes, mas a gente não quer fazer lista, saca? Porque eu tava vendo que vários sites têm lista de vilões. Não, a gente vai fazer os que a gente curte. Detalhe, um site fez uma lista e os outros fez Ctrl-C, Ctrl-V, né? Que é tudo cópia. É verdade, pelo amor de Deus. É verdade, a gente foi procurar, assim, pra pegar uns vilões da história, além da nossa lembrança, mas é muita lista, a gente não quer fazer lista. Vamos falar de lista, tudo, coisa aí, de supermercado. Desde o Copa-Tropa até o mais filha da puta que existir, que pra mim é o Bison. A minha mais filha da puta de todos é o... Nintendogs, jogo sem vilão. O Nintendogs tem vilão? Não é nada. Qual? O Nintendogs, aquele jogo dos cachorrinhos do DS. Foi o jogo que mais vendeu, vendeu mais que nem o Super Mario. Deve ser as pulgas. O The Sims tem vilão? Boa, gostei. E o vilão do Tamagotchi, que é não alimentar, que ele vira o... O vilão do The Sims é o quê? É o sofá. A morte. Não, é o sofá, porque a minha mulher ficou presa no sofá e eu morri, filha da puta. O vilão da Playboy Dimension. The Sims me lembra o Six fez o casal gay. Ele e o... E o Diogo. Não. O Murcilha. Algum jogo sem vilão, além desse? Ah, tem vários, cara. Todos... Vai falando. Só pra... Todos os simuladores aí. Aquele jogo da bolinha que... Não, não, sem contar simuladores. É que são as regras básicas, né? De todo... Até livros, game, né? Game que se preze. Tem que ter o herói, tem que ter o vilão, tem que ter a... Tem que ter o interesse, o mocinho e o bandido. Tem o interesse amoroso. Como diria meu pai, eu gosto desses filmes de mocinho e bandido. Não. Então, vamos começar aí, Rodrigo. É que ninguém mexa. Bom, pra mim... É, o vilão do Frajó... O vilão... Não, o pior é o vilão do Frajó. O mocinho do Frajó é o Game Shark. O vilão é o jogo. O vilão dos vilão é o Game Shark. Tá, falando... tá bom, então, falando... Tá. O cara do mal. A tua foto tá na caixa do Game Shark. Game Shark. Bom, enfim, é o seguinte. O primeiro vilão que eu vou falar, eu acredito que todos odeiam ele, é o nosso querido Vega, na versão japonesa, ou Mr. Bison. Na versão inglesa. Enfim, ele é o fia da puta que criou a Shadow, chamou um boxeador sem dente, que é mistura de Maguila com Mike Tyson. Qual é do Balrog, né, cara? Porque ele é o cara mais... O Vega, tudo bem. O Vega tem estilo, tem as garras. Tem as garras, meio gay. Tem o Fatality. O Sagat é aquele cara grandão, porra, quero matar o Ryu, mas qual é do Balrog? Me explica. Sim. Balrog é o cara lá de Las Vegas. Que ele é o deve... cameraman da Chun-Li. Isso. Esse é o Honda. Mas o Balrog tá no meio. Tá, ele no é o quê? Enfim, o Balrog, nós fugimos do assunto, mas tudo bem. O Balrog é o cara lá que perdeu muito dinheiro em Las Vegas e aí ele quis emprego e achou o Bison, vestido de caminhoneiro, com aquele cap dele, e disse assim, eu quero entrar pra Shadaloo. Mas aí que tá a história, segundo a Capcom japonesa, né? Que o Bison e o Balrog é o Mike Bison por causa do Mike Tyson, é, né? Não sei. Exatamente, pra não dar problemas, né, judiciais. Ia ser Mike Bison, lutador, e eles trocaram pra Balrog. Balrog pra Vega e Vega Bison. Ah, ele trocou. E é Mike Bison porque no Street Fighter 1 tem o Mike Bison. Que é o Balrog? E não aparece M Bison, é Mike só. É o Balrog, é igual, só que contra a jogo. Enfim, o cara que tu chega no final do jogo, matou o amigo do Guy, o Nash. Charlie. Não, o Charlie. O matou Carlos. Matou não, o pai. Não mistura as coisas. Não, é Carlos Nash o nome dele. Carlos Nash. Não é Carlos. É, sim, não, meu. Pode ser Carlos. Charlie, Nash. Vai saber. Charlie. É Charlie. Charlie é Carlos. Charlie Brown. Não é Carlos Brown. É, ou é pode. Carlinhos Brown, entendi agora. Bebeu água. Eu vou essa música. Entendi agora. A namorada. Segue, Mari, tá, segue. Bison, continuando, Mike Bison. Além de matar o pai da Chun-Li, que era investigador da Interpol. Pera, tópico extra. Alguém assistiu o filme da Chun-Li não. E o Mike Bison? Não, ninguém? Não. Que bom, continua. Enfim, ele criou a Shadaloo e, no caso, ele queria obter o poder do Hadouken. E no final, o Ryu e o Ken derrotam ele. Só que de tão filha da puta que o cara é, todo mundo achou, bah, no Street Fighter 3 tem outro vilão, que eu nem sei o nome, né? Enfim, e no Street Fighter 4, tá lá eu bem feliz assistindo aquele anime do Street Fighter 4, aparece o Seth e tal, e no final aparece o fia da puta do Bison. Puta que pariu, cara, que eu cheguei a quase quebrar um CD do Street Fighter Alpha 13, e tanto apanhar pra aquele Psycho Crusher. O Alpha 13, é legal que tu, no Flipper, se tu perde dele, no emulador, né, no caso, a gente joga, tu volta pro começo, não tem como. No começo, não teve. E dá um Psycho Crusher que é toda a tela e te mata na hora. Só que aí com o tempo ele fracassou, né? E aí, se eu não me engano, eu acho que o Street Fighter 3 é depois do 1 e antes do 2, né? Não, o Street Fighter 3 é depois do 2, muitos anos. É o 4 que é antes do 3. Eu acho que é o 4, né? Daí, ele morre no 3? Que o 3 é o último, pensa assim, pela história. Não, então se o 3 é o último, no caso ele teria que morrer no 4. Aí que tá a dúvida, né? Quando sair pra PC, eu vou virar ele e vou saber a história. Enfim, o Bison é um pau no cu que não morre, filha. Morra cheia, seu viadinho! Bom, o meu chefão que eu vou comentar agora é bem incomum, né? Acho que ninguém até conhecia. Então não é bem comum. como assim? Não é? Você falou que ele é bem comum, mas ninguém conhecia. Então, não é comum. Não, eu entendi o que tu quis dizer, o comum. No caso do Shenmue, né? Landi. Landi, quem é o inimigo? Landi. É o inimigo da novela das oito? Eu não joguei Shenmue. É do 1 ou do 2? Os dois, ele até que não lançou o 3, né? Parou no 2 ali, que saiu pra Xbox. Na verdade era pra ser uma quadrilogia, só que daí a SEGA faliu. Acho que era 6 que era pra sair. 6? 6. Quando saiu o primeiro. Eu joguei o primeiro um pouco, é aquele cara lá que mata o pai do... Não de... Do Ryu? Ele dá um cagaço de pau no Ryu Suzuki. Tá aí, o nome do criador não é Yu Suzuki? Isso. Que largou fora o pé agora da série. É aí que tá. Não, é que o 1 e o 2 custou... Bilhões de dólares. Custou a grana que não tinha a SEGA, né? Será que não foi Shenmue que faliu a SEGA? Eu acho pode que até sim. Foi o Landi. É, pois é. Landi. Na época falavam que tinha sido tricaro fazer. É. Detalhe, além eu ia comentar, é o chefão que fez a SEGA. Era pra ser o Jesus, o jogo. Pois é, né? Além de ser um vilão foda, conseguiu falir a SEGA, cara. Qual é a história dele? Ele conseguiu... Shenmue conseguiu ser pior que o robô, o Dr. Robotnik. Ah, mas hoje tá engraçaralho, né, cara? Tá louco. É, não tem muito o que falar dele, porque eu não consegui jogar o jogo inteiro. Cara, chegava no primeiro, segundo... Game Shark, né? Eu acho legal o personagem, ele é cheio de tatuagem, tu vê? Ele é bem, bem oriental. É que na Yakuza os caras usam essa tatuagem, né? Mas tu vê aquela capa que ele usa verde, cara? É bem oriental. É bem oriental. O super-homem também é bem oriental. O Batman. Ah, mas hoje não dá. O Júlio Batman, tomou chá de camomila. Morra, ceia, seu viadinho! Tá aí. E aí que tá, né? Não tem mais o que falar. O Dreamcast faliu? Não, o nosso podcast. O Dreamcast calma aí, calma aí. Calma aí, detalhe é o seguinte. Eles fizeram uma compilação pro Xbox. Ou pro Xbox. Não, só o dois. Tá, e por que não continuaram o jogo? Porque o Yu Suzuki é um bosta. Cara, o Bill Gates podia... Merda. Ah, não, aquela tu lá jogou? É uma merda. E vão lançar o 3, né? Não, o 3 até que é que é aceitável, pelo que é uma bosta aquele jogo. Gears of War? O jogo é bom. Favor. Mas o cara não tem carisma nenhum. Não, isso é verdade. Os protagonistas do jogo americano, esses soldadinhos aí... Morra, ceia, seu viadinho! Tá aí, enfim, Landi é o cara da novela das oito, assista. Não, próximo. Ele é só por isso que eu comentei nele, porque ele faliu a série, enfim. Em que Landi é pior. Morra, ceia, seu viadinho! Bom, fala o teu. Tu foi o Bison, tu foi o... Landi. Landau. Onde é que eu vi esse nome, Landi? Da novela, meu. Isso aí é o nome dele. Isso é alguma coisa da Índia, né? Cara? A caminho da Índia. O meu vilão é nada mais, nada menos do que o... Ele mexeu. O King Carol, ou seja, Donkey Kong Country. Ah, aquele jacaré. Um, dois e três. É Captain K. Roll, que é pra ser cruel. Mas segue. Eu vou falar dele porque ele marcou minha época de vida muito. Donkey Kong Country eu jogo até hoje, cara. É o melhor jogo da história. Né? Um, ou dois, ou três são... Um é o melhor. O dois é o melhor. Eu joguei todos, mas eu virei o três. Tu não virou o um e o dois? Não. Não virou um e o dois? Lamentável. Mas um eu tenho até hoje. Um eu não joguei. Dois é o mais foda. Cara. O cara é da Nintendo. Legal que ele... Eu não sei como é que é no 64. Não, Cocô, não. Alguém jogou? Aí que tá. Dali. Cocrodilo. Pelo que eu andei pesquisando, no 64 eu não sei quem é. Mas acho que não é ele. Ele é do Country e daqueles outros que tem. Que ele é o do Country. Ele é um baita vilão, não sei porque não repetiram. Tá. Que também, Donkey Kong perdeu a Que característica física tem esse chefão aí? Ele é um jacaré, gordo, pirata. Jacaré gordo e pirata. É o Zé Jacaré do Pica-Pau. No primeiro ele rapta as bananas do Donkey, né? Sim. O estoque de bananas. O cara é foda. Enquanto o Landau. Quantas bananas o Landi roubou? Ele roubou o Mirror. Então, no primeiro. Espelho. No segundo ele sequestra o Donkey Kong, né? É. E no terceiro. O que que ele faz no terceiro? Ele sequestra o Diddy Kong. Não, que o jogo termina. Um termina naquele barco. Às vezes vocês lembram isso. E daí começa o 2, que é naquele barco também. E daí termina o 2 naquela montanha, que é onde começa o 3. O 3 começa lá naquele pé. Que eles pulam na água lá e começa. E detalhe que a música do chefe foi eleita uma das melhores. Vocês lembram da música, né? Eu lembro. Do... Aquela começa. Ah, meu, Dino Solar. Põe aí a música. Põe a música. Thank you. mas fora isso, tipo, ele é um vilão a simpático. Mágica... Quem jogou diz, ah, o vilão tu lembra na hora dele, assim, do jeito dele. É um dos vilões da Nintendo que eu acho foda. Tipo, eu prefiro ele do que o, o Andross. O Andross, pra mim, é o Andross, Frajola. Eu prefiro muito mais o vilão do Donkey Kong. Mas detalhe, curiosidade, quem foi o primeiro vilão desse game? O Donkey Kong, quando ele raptou a princesa. É, que não é a Peach. Detalhe, ele raptou quem era? A Daisy, né? Não, era. É outra, é o é Rebecca. Denise. Denise. Não, sabia, né? Que o primeiro jogo do Mario, quem raptou a princesa foi o Donkey Kong. E o nome do jogo era Donkey Kong. É. Então, o Donkey Kong é um vilão, depois ele virou bonzinho. E no Donkey Kong Jr. o vilão é o Mario. Não sabia. Ele atira cortador de grama no Donkey Kong Jr. É sério? O Donkey Kong Jr. tá subindo um cipós e o Mario tá com a princesa, tá com o Donkey Kong amarrado e ele fica atirando o cortador de grama. Aí tu não consegue subir no cipós. Morra, cheia, seu viadinho! Então eu vou seguir com o meu, mas eu vou começar bem de um joguinho mais... desconhecido, na verdade é muito conhecido, mas enfim, né, não é tão famoso quanto os outros que vocês citaram, que é Sunset Riders. Aê, bom, belo. Muito aí. Bom jogo. Põe a musiquinha aí. Esse chefão era conhecido porque nós jogava no fliperama Sunset Rider, né? A clássica, ninguém vai gastar mais de uma ficha pro jogo, né? Claro, né? Tu joga até onde tu chega com uma ficha, depois começa de novo, mas enfim. E nós sempre chegava nele, sempre. É o chefão Richard Rose, a bichinha. A bichinha. E aí ele é muito gay, ele tá com uma rosa na boca, Richard Rose. Aí tu enfrenta ele na mansão dele. Aí tem os capangas que saem da janelinha pra te atirar. Eu nunca tinha conseguido passar dele até ter meu próprio computador, meu próprio emulador. E quantas fichas? Fichas pra sempre. Save state ou fichas pra sempre? Fichas pra sempre. Ah, bom. Se fosse o Frajola, Game Shark no emulador. Game Shark. Não, ele liga no negócio que vai a ficha, Game Shark. Aí tu mostra pra ele quem é o vilão. Eu não lembro Afrodite. Da cara dele. Eu lembro que ele segurava. Ele era um furzinha. loirinho. Ele é com a furzinha na boca. Joga esse jogo. Bah, sensacional. Morra cheia, seu viadinho! Seguindo, então, vou falar agora um dos jogos mais clássicos dos clássicos, Chrono Trigger. Lavos. Chrono Trigger. Mas eu não vou falar Trigger. Vou falar Chrono Trigger porque eu falo Trigger. Da vida inteira. É isso aí, Yoshi's Land, filha da puta. É isso aí. Enfim, há 65 milhões de anos antes de Cristo, vem um alienígena do nada e cai no planeta. Ele estava zoando, ele... Bah, vou aqui no planeta dos Transformers. Aí ele disse, nana, vou na Terra. Por que ele ficou preso 65 milhões de anos? É que, no caso, ele tinha que evoluir o suficiente pra poder... sugar toda a energia vital da Terra. Eu acho que ele errou um pouso e se... Em 1999, é a história que ele destrói o planeta. Tanto é que tu vai lá pegar o robô em 2300, tá tudo destruído. Né? É, isso eu lembro. E tudo destruído. Eles explicam que é o tal do Lavos e tal. E tu precisa do Chrono Trigger pra derrotar ele. Ele se adequou ao habitat, né? No caso, sugou... Ele teve que ficar todo esse tempo pra poder sugar energia e destruir o mundo, no caso, né? Tanto é que vocês enfrentam aqueles Lavos Spawn, que são tipo filhote dele, uma coisa assim. Tá, enfim, aí tu vai saber quem é que é o Lavos, quem é que é o Lavos. Tu vai enfrentar ele e tu vê é um bicho com uma boca de... É isso que eu ia vagina. Dizer. Pra você, o que é o Lavos, cara? É um monte de cristal com uma churanha, né, velho? Uma churanha. Morra cheia, seu viadinho! Tem várias pessoas que tentam derrotar o Lavos e conquistar o Frozen Frame, né, que tem a ver com o Chrono Cross. Os dois jogos são uma continuação direta, né, no caso. E aquele jogo do meio? Radical Dreamers? Isso. Não, Radical Dreamers... O Radical Dreamers, no caso, é, como eu posso dizer, é uma expansão do Chrono Trigger. Só que é um meio que um jogo fora. Explica, ao mesmo tempo, tem umas coisas que não tem. Sempre nada a ver. Sempre que começa na mansão do Lynx, né? Isso, na Viper Man. Só que eu não tenho muitos detalhes, porque eu não cheguei a jogar esse jogo. Acho que ninguém conseguiu virar. Sim, esse porque jogo. Ele é muito... Acho que isso foi lançado no Japão, se não me engano. O jogo, acho que é... Ele é bem... Sim, o Radical Dreamers. Eu também pensava... Um... Tá, mas é... Tanto que a banda do Chrono Cross, do Slash lá, o nome é Radical Dreamers. É trimassa, saca? Enfim, o Lavos é um cara muito foda. E tanto é que ele tem a ver no Chrono Cross, que tem a Frozen Frame. Sabe que é que um tem pedaço do... É um pedaço do Lavos, exatamente. Tem a filha dessa rainha de Zell, que foi mandada no tempo, que até o final do Chrono Trigger ninguém sabe onde é que ela tá. E ela apareceu no Chrono Cross, que foi aprisionada nesse Frozen Flame, que é uma partícula do Lavos. O Rodolfo deve estar vibrando agora que eu falei do Lavos. É verdade, o cara curte. Tu gosta de fazer o Rodolfo vibrar, né, cara? Morra, cheia, seu piadinho! Eu vou comentar agora do Psycho Mantis. Bah, o Psycho Mantis, muito bem lembrado. E qual jogo que é? Metal Gear Solid. Bah, ou na fala, época... Manda ele largar o controle no chão, que ele vai testar o poder dele, né? E treme o controle. Detalhe que no Play 3 ele manda fazer isso, né? Lara o controle no chão. Porra, não tá tremendo. Peraí, vou ler o memory card. Ué, não tem memory card. Vamos aí, né? Jogue o 4, por favor. É, detalhe que muitos kids de punhetinha colocavam o controle no meio das pernas na hora que o Psycho Mantis fazia isso. Olha esse poder. A mente, criatura. Olha a mente, eu vi fazia isso. Eu vi. Eu nunca ouvi falar isso. Eu também nunca ouvi falar. Não vão jogar jogos de luta com o outro tem. Momento. Que vibra o controle. Não vai botar a culpa no creminho. No cremezinho. Morra cheia, seu piadinho! Porque ele é foda pra jogar. Porque ele é o memory card do videogame. É, e aí? Explica. Tá, peraí. Eu sei a história. Se eu não me engano, ele é um sobrevivente da guerra. Que ele é o filho de Sorrow, se não me engano, né? Ele podia ler a mente das pessoas. Sorrow tá no 3, né? Aí, sim. Aí o que acontece? Como ele lia a mente das pessoas e viu que todo mundo era do mal, que tinha pensamentos malignos, né? No caso, ele pensou, bah, eu quero salvar o mundo. E a única alternativa, ele se uniu à organização do Liquid Snake. Só que ele tá todo mutilado, Fox enfim. Hall. E ele ficou depressivo. Essa maneira depressiva, raquítica, de tanto ler a mente das pessoas, né? E afetou a cabeça dele. Todo mundo queria maldade, dominar o mundo. E ele tem o poder de controlar as pessoas. Tanto é que ele controla a Meryl na frente do Snake. Aí tu tem que dar um jeito de matar ele sem atingir a Meryl. E aí, o que o cara faz? Vai lá e troca o slot do controle. E ele começa, oh no, I can't read your mind. E ele não consegue mais controlar os seus movimentos. Pois é, na época foi um vilão. É, foi mais que o ninja até, eu acho, assim, de momento, né? Imagina tu ver aquele cara. As habilidades do caralho, assim, que eu acho que ajudou muito o Play 1. É, o Hideo Kojima, Deus. Não, é Deus. O cara é foda, não. O momento que ele tira aquela máscara, né? Cara, tu vê que o cara tá todo detonado, todo cheio de cicatriz, assim. Sim, por causa da guerra. É, muita foda. Experiências que fizeram com ele também. Morra cheia, seu piadinho! Eu vou falar um meio bizarro, eu acho que ninguém lembra dele, mas eu jogava muito esse jogo e escutando o penúltimo downloading, eu rejoguei o 1 e o 2. 3 eu não consegui baixar, acho que só tem pro meme, que é o vilão do Golden Axe, que é o Death Adder. Quem? Quem jogou o Golden Axe? Quem jogou há muito tempo? Sim, tanto que o Golden Axe tem toda aquela história que foi o primeiro jogo a ter 2, 3 protagonistas, toda aquela história de magia, tu roubava. O homem, a mulher e o velhinho. É, o veinho. Eu não lembro o nome, cara. Não, eu vi ontem. Era um anão. Ele era um anão alto, né? Um machadinho. Era um anão alto, porque os esqueletos... Todos os anãos são velhos, eles têm barba. O anão já nasce de barba. Sim, com certeza. Tá, mas o Death Adder, vocês se lembram daquele cara todo armaduresco? Bom, quem jogava isso aí esse dia, Cavaleiros do Zodíaco, né? Era um prato cheio. Na época, bah, pois é, né? Não que, mas a armadura dele, sim. Sim, sim. A história do primeiro é que ele roubou o Golden Axe, né? Que é o machado... Sim, sim. Dourado. Não sei qual é a moral disso. Machado. Sério? Golden Axe machado dourado, não sabia. Fica nem Golden Axe. Olha só, o machado dourado que traz a paz, né? Amém. E daí Amém. Ele roubou. Igreja quadrangular do ele machado queria... dourado. Ah, boa, hein? Ele chega no vilarejo, pega aquele machadão dourado, encrava no tronco de árvore. Gurizada, agora quem manda aqui é eu, quero paz. Ele detona tudo, né? Detona a vila lá e vamos lá. E Death Adder é um anagrama pra Darth Vader, né? É muito parecido. Sério? Eu sei que quando eu era criança eu gostava de desenhar as armaduras e eu me inspirava no Golden Axe, essas coisas assim. Desenhava. Morra cheia, seu piadinho! Que vocês jogavam, né? Golden Axe. Eu jogava, sim, mas não chegava no final. Assim. Não chega. Mas é foda o jogo, é complicado. Sim, tu põe no muito fácil e no fácil, tu não chega no final, né? Chega na portão do castelo e fala, muito obrigado por jogar esse game. Agora jogue no normal, porque tu não vai ver o final. final, assim, só a mãe. É o chefe, normal. Né? Eu lembro disso. E daí tu chegava no normal, no chefe, ele tinha aqueles esqueletos ao redor dele, que era uma... Ai, que coisa chata de matar. Já era difícil de matar ele. Depois o Frajola é o fracassado que usa Game Shark. Não, mas não, o jogo é foda. Tem aquele lance do Golden Axe também, que tem as fases que tem buraco, né? E tu só andava pra baixo e os caras andavam contigo e caiu no buraco. Sim, né? Clássico. Que é a inteligência artificial. Não, mas tem muitos jogos que é assim. Tartarugas Ninja também. É, então. Tem vários. Ainda mais esses... Como é que se chama? Os beat'em up. Os beat'em up aí, os a maioria dele. Mas o Dead Eder marcou. Morra, ceia, seu viadinho! Um cara que eu acho muito mal. O vilão clássico de todos, né? Que é o Robotnik... do Mega Driver. Robotnik era sempre um vilão muito simpático, né? Vilão carismático, na verdade. É, que todo mundo lembra, né? Eu queria dizer que ele é... Eu separei ele porque ele é um cara muito mal, cara. Ele pegava todos os bichinhos bonitinhos da floresta e transformava em robôs. Robôs maléficos que... Robôs maléficos que queriam pegar as argolinhas do Sonic. E nem pegavam, porque batiam nele e deixavam largar embora. Quem nunca se emocionou com a primeira armadilha do Robotnik, aquela musiquinha? Viu o Robotnik, aquela bola de aço. E sim, tinha duas plataformas bem lógicas que só tinha que bater 8 vezes em cima da careca do famigerado. Sem falar que as invenções do Robotnik eram muito clássicas, né? Que ele tentava pegar o Sonic, assim, era muito boa. Sem falar no final de Sonic 2, vamos botar um porém ali. Não, isso aquele é... robô dele gigante lá é muito foda, né, cara? Não, pensa, descobri sozinho derrota, como matar, cara. Tu tá derrota bom. O Metal Sonic, aí depois a cena mais hilária que eu achei. Tu corre e aparece o Robotnik, as perninhas e tudo, correndo. Aí entra no robozão, saca? É. Muito foda. Morra, ceia, seu viadinho! Próximo, na minha opinião, vou falar... Opa. O jogo já foi citado aqui, mais mas perto. Pra mim é foda. Fiz até uma pauta aqui. Liquid Snake. Primeiramente, tu encontra... Ele é o teu irmão gêmeo, cara. O Big Boss é 8 células, e dessas 8 células, 2 sobreviveram. Que mais tarde, no noite, tu descobre que foram 3, que tem os sólidos. Mas enfim, e... estamos falando do Metal Gear 1. E no caso, Liquid Snake é o teu irmão gêmeo, cabelo comprido, que tá dominando a Fox. Genes House. Recessivos, né? Porque ele é loiro. Exatamente. Primeiro, tu fala com o Master Miller, né? No codex. Só que no final do jogo, tu descobre que o Master Miller foi assassinado e era o Liquid Snake. Desde o início do jogo, tu tava sendo monitorado. Aí, mais adiante, tu enfrenta o helicóptero do Liquid Snake. Aí, tu vai lá, detona o helicóptero e ele só grita, Snake! E tu pensa que o filho da puta morreu. Tem uma cobra, aí tu olha pra baixo e, e ele não morreu. Depois aparece o nosso amigo Liquid pilotando o Metal Gear. Aí ele vai lá, mata o ninja, né? Que é o... Como é que é o nome dele? Frank Yeager. E mata o melhor amigo do Snake, cara. Ele perde o braço, ele vai lá, ajuda ele e ele perde o braço e mata ele. Só que aí tu derrota o Metal Gear e depois tu vai no... Depois vem a melhor parte de todo o jogo, né? Tu vai o mano a mano, né? Tu vem aqui, ó, vamos descer porrada no filho da puta, né? Tu vai lá, soqueia ele... E depois tu pensa que tu matou ele. Tá, aí tu vai lá e tu pensa, bah, agora eu vou fugir. Pega um jeep, adivinha quem tá atrás de ti? O Liquid. Tu vai lá, metralha o fia da puta e o cara não desiste. Até que acaba o túnel, o cara capota o jeep, tá todo cheio de bala, machucado e não morre. E até que ele se toca que ele tem um vírus, que é o Fox. É, ele tem o vírus por causa do Snake, né? Sim, por causa do Snake. Não, sim, mas ele morre justamente por causa do vírus, não é o Snake que mata ele. Sim, sim. Não, e é isso aí. E ele se toca que tem o vírus e aí tá lá o Liquid e diz, agora eu vou te matar a fia da puta. E ele só fala assim, Fox, die. Morre de ataque do coração. E ele morre. Aí, pra gente ter noção, ele é tão filha da puta que o burro do Ocelote implantou o braço dele. E no Metal Gear 2, quando tem lá o coronel lá e o Gorlugovic, aparece o Ocelote. E depois ele domina a mente do Ocelote. E aí, no Metal Gear 4, ele aparece de novo. Mas quem jogou, como disse nosso amigo Kes, vai entender que não passou de uma armação. Então, eu acho que por causa que os fãs reclamaram, acharam, porra, que viagem é essa? Não, ele já tinha em mente. Ele já tinha em mente. É. Isso aí é muita viagem pra uma cabeça. Não, assim. É aí que tá. O Hideo Kojima puxou a mente das pessoas. Bah, será que tem essa viagem no final? Explica, né? Sim, e foi a melhor decisão, né? Mandei no 4, explica toda a história, que eu já espolhei, mas não vou falar e mais tu nada. Tu acaba achando o jogo mais a fuder. É verdade. Morra, ceia, seu viadinho! Tem que botar a musiquinha antes de falar o nome dele, né? Eu creio que ele foi o vilão assim, que marcou mesmo. Aquele momento que ele pula lá do céu, sei lá, ele cai do céu. Ele encrava aquela espada. Masamune. Isso. Nas costas da Ares. Quem é? Sephiroth. Não, é bem o tipo do vilão que o principal mata no final do jogo. E ainda assim ele tem medo, né? E você caga, você bora de medo. Qual é a história do Sephiroth? Ele veio com a Gênova pra Terra. Sim, a Gênova. Ele é o que que ele é? É um gênio da... Da Gênova. Gênova. E aí ele descobriu que ele é melhor que esses... Ele descobriu que ele é melhor que esses humanos, filho da puta que a gente é. Sim. E falou, vou dominar a Terra. Daí, como ele não queria que a Shinra lá dominasse o mundo, né? Que a Shinra tava comendo todo live stream, né? Ele falou, vou conjurar o meteoro. E aí vamos ver quem é que é o mestre. Sem o Sephiroth, o Cloud não seria nada. É, sério. O Cloud depende dele, alguma coisa. Posso resumir? Não, até o jogo, saca? Se fosse um outro vilão, se fosse só o Barrett vilão. Posso resumir o que eu entendi? Foi assim, ó, que eu vi no Crisis Core. Tinha o projeto S, Sephiroth, o projeto Genesis, G, que foi derrotado pelo Zack, no caso. Sim. Daí o Sephiroth, ele se tocou, pô, eu sou melhor que esses humanos aí, e foi lá em Nibelheim, se não me engano, que ele enfrenta o Zack e derrota ele. Aí o Cloud vai lá e, tipo, derrota o Sephiroth, só que ele não tá morto. E aí, anos mais tarde, ele aparece, né? Que aí a Gênova é a mãe dele. Sephiroth, ele era da Shinra, né? Ele trabalhava pra Shinra. Sim, era da Shinra, ele trabalhava junto com o Zack, eles eram amigos e coisa e tal, né? Daí depois ele tem a Gênova, ele quer dominar o mundo, coisa assim, ele descobre que é melhor que os outros, né? Pra te entender bem a história dele, que jogar o Crisis Core. Eu não joguei, eu baixei na internet todos os vídeos do jogo, fiz tudo um vídeo só e explica tudo, legendado, ficou muito a fuder. Eu entendi toda a história do Zack, do Sephiroth, ah, do legal, Genesis, isso aí. Do Angel, de tudo. Porque vilão foda quer dominar o mundo. É, não quer só... Não quer só pegar a princesa. Ele fora quer dominar o mundo. E por que tu? E por que tem ele? Dele, Tu ia fazer um cosplay tudo. Dele, né? Meu sonho é ter um cosplay dele. É que ele é andrógeno, né? O Sephiroth, ele é... Não é que ele é gay. Não, personagem japonês, a maioria é andrógeno. Ele ele é andrógeno. Né? Não, eu tô falando no geral. O Cloud também é meio andrógeno, né? É que ele é gay. Tu pode trovar o Barret no jogo. Ele parece uma mulher muito feia. Que filha da puta tu é. Ele parece uma mulher muito feia, uma lésbica. Mas como mulher? Ele parece uma mulher no Advent Children. Não joguei. Que não jogou? É um filme, porra. Caralho. Mas o cara se diz fã, não entende nada. Ah, eu não joguei o Advent Children. Que não tem Game Shark. É que não tem Game Shark o filme, né? É, ele tava falando do jogo ali, né? Não tem Game Shark no DVD. Vai pegar a save do jogo. Morra, cheia, seu viadinho. Então, meu último vilão é o minha professora de hoje. É o Nemesis. Stars. Só falta ela falar Stars, é sério. Tá, tu não sabia, tu jogou o 1, tu jogou o 2. Albert Wesker, pra mim, é uma bicholona. É verdade. Daí tu chega no 3, tu tá lá, chegando na delegacia de polícia. Vocês lembram dessa cena? Eu lembro. Me ajudem. Quase. Daí tem o Brad lá, Jill, não sei o que, cai aquele negócio atrás dele. Do nada. E ele enfia a garra atrás dele na cabeça. Assim, cara, foi uma cena muito a fuder na época. Me marcou muito, né? Fora que o Nemesis por isso era que eu desanimei quando eu joguei o 4. Era o único vilão dos Resident de Play U que destruía a porta e janela. Tu lembra? Não. Tinha aquele Tyrant do 2 também, né? O chamado Papa. Não, é Mr. X. Que o Mr. X é um Tyrant, né? Sim, é um também. Tem até aquele jogo que tem ele, os Mr. X, qual que é? O Gun Survivor? Não lembro. Gun Survivor. Que tá cheio de Mr. X. No final tem enfrenta o Tyrant. Sim, que é ele, né? Enfim. É. Tá, mas o Nemesis é um projeto só pra isso, né, cara? Por isso que eu achei a fuder. Sim, tanto que tem o filme, Não, no filme ele tá igual, né? Aquela bazuca dele, ela é muito a fuder. Só a viagem da guriazinha lá, querer encarar ele. Isso é impossível. É, mas sim, tanto tá que, igual no filme. Olha como tu mata ele, né, cara? Ele incomoda o jogo inteiro, dá aquela sensação de perseguir, né? Tu tá normal, assim, numa fase, de repente aparece aquela musiquinha lá. Tá o silêncio. Tá um silêncio, parece aquela musiquinha quebrando um negócio. Daí aparece ele do nada, ele tem a opção, fugir, ou ir pro lado, ou ir pro outro, né? Que isso aí começou, né? É. Ah, muito a fuder. Esse vilão aí, eu bato palmas. Sim, tu dá o tiro com o canhão no final e ainda ele revive e tu tem a opção. Tu pega uma Magnum e mata ele ou tu foge, né? Não, tu mata ele com aquele canhão que ninguém... Vocês não sabiam como matar ele. Tu não sabia, né, Frajola? Que tinha que empurrar os negócios. Ou era o show que não sabia. Que ele falou em casa, eu não sei fazer nada, tô na frase do não canhão. Tem. Eu não, também não sabia não. Isso aí. Que é só empurrar as caixas pra dentro e ligar o canhão. Era aquela outra coisa grande. Daí tu ligava aquele canhão, tu matava ele. Sim. E ele ele ainda ficava vivo se arrastando atrás de ti, sabe? É. Daí tu, o Barry vinha de helicóptero, te salvava, explodia a cidade, daí finalmente, adeus, Nemesis. É o chefe que dá uma frio, professora. Morra, ceia, seu viadinho! Foda. Não, vou pôr o meu vilão preferido, acho que foi um dos primeiros vilões que me arrepiaram mesmo quando eu vi. Quando eu descobri que ia ter, assim, fez toda a minha adolescência, né? O negócio que tá louco. Que duvido alguém aqui falar mal dele, dizer que não é um cara foda, que é o Orochi, do King of Fighters 97. Boa. Jerônimo! Calma. Como é que é? Pera aí. Eu também ia falar dele, palma. O Orochi do King of Fighters 97. Tu jogava o 94, tinha o Rugalzinho. Tu jogava o 95, tinha o Omega Rugal, que diziam que tinha 10% do poder Orochi. Nós pensávamos, bah, que é esse poder Orochi? Chega o 96, tem o Goenitz, que é um que tá na minha lista também, que é um vilão muito foda. Aí no 97 a gente pensa, bah, vai ter alguém que é um pouco mais foda. Não, vem o Orochi em pessoa te quebrar pau. O Orochi é muito foda, o cara voa, o cara não encosta em ti. Ele só tira as coisas com a palminha da mão assim. O cara é muito foda, o cara fala aquela língua bizarra, sabe, que é a língua dos anjos, louca lá, saca. Orochi é o quê? É cobre em japonês, né? Não sei. Orochi é cobre em japonês. Não sei, Orochi. Então ele deve ser parente do Snake. Não, Orochi é cobre mesmo na mitologia. Eu tava vendo sobre mitologia japonesa. Não deve ser. Espada Orochi, não sei o que, assim. Espada de cobra, uma coisa. Eu acho assim. Que ele é algum demônio, alguma coisa. Sim, demônio, Orochi. Coisa assim. Demônio cobra. Bom, enfim, o personagem muito foda, aquela tatuagem que ele tem lá. Ele é muito foda. O especial dele, que desce a luz. Puto no King of Fighters é que começa fácil, começa extremamente fácil o jogo, né? Sim, os primeiros três personagens. Não, os primeiros três, assim, não, dois primeiros grupos é fácil. Daí começa a ficar difícil. Daí chega no final, tu vai enfrentar o chefe, é impossível, cara. Não, falando foda, em chefe impossível, vamos abrir só um parentezinho aqui. Chefe impossível do 2002, tá? 2001, gurizada, que eu acho que é o zero. Gurizada, duvido quem passar dele aqui com menos de 10 fichas. Cara, sério, o do 2001 não dá pra tu ganhar daquele chefão de merda, tanto que eu nem lembro o nome dele, aquele filho da puta, vai tomar no cu. Não. Voltando. Então, Orochi é o meu vilão preferido. Clássico, eu lembro que nós tava jogando 97 no play do Everton, né? E aí nós tava lá jogando e o irmão dele era pequenininho, saca? Tri pequeno, tipo 6, 7 anos. Aí nós imitando o Orochi, deu aquele especial, né? E o Pia imita a voz igual, saca? I'm winning, I'm logo. O Pia pensa igual, saca? É o Orochi. E aí encaixa o Orochi. Nós repete ele, hã? Tipo, ele falou brigando, saca? Nós podia assustar, foi muito sinistro. O Orochi tomou conta do Pia. Vamos citar então. Agora a gente vai citar as menções honrosas, os caras muito fodas, né? Começando, deixa eu começar com esse aqui que não botei no meu top 10. É, vamos falando todos juntos. Né? É, teu copo aí. Tipo, quem não lembra aqui é da Mother Brain do Metroid. Esse aqui, pera aí, não vamos comentar, só você clica ali embaixo no videozinho que tem no post, olha essa cena final e depois vem dizer alguma coisa. Então vamos seguir, só isso eu quero dizer. Cheia, seu viadinho! Mas quem? O Andros? Merece o Andros, menções. O Andros, o macaco voador. A cabeça voadora de macaco. Por que Andros? Andros. Andros. Porque é massa, saca? Ele é aquela cabeça gigante que fica chupando. Nada, assim. É, ele pega os destroços espaciais e joga em ti. É muito foda. Não, e ele quer detonar Lylat System, aquele... O Star Wolf. Ah, o Star Wolf é muito foder. Fox, we meet again. Star Wolf. Ah, sim. Não, o legal do Andrews é as falas dele, né? Now I have eyes and brain to control Lylat. Porque Lylat System, ele quer controlar a galáxia, mesmo. Ele não quer só... Esse chefão é foda, porque ele não quer controlar só o mundo. Ele quer a galáxia, né, cara? Esse aí é o que tem mais... Esse pensa alto, esse é político. Esse é político. Morra, seu viadinho! A Yeda é um bom vilão também. Pô, a Yeda que proibiu os jogos. O Bully. Filho da puta, teve meu voto. Nada a ver, né? Pra mim não influencia nada, porque eu consigo jogar do mesmo jeito. Yeda, mas enfim... Yeda, no teu filho. Yeda, caixa 2, vai tomar no teu cu, filha. Aê, moderno, hein, cara? Eu vou pôr ela certa no negocinho aqui. Piores vilões aí, é pior que o Jack Thompson, né? O advogado maluco lá. Morra cheia, seu viadinho! Continuando, você falou do Street Fighter, tem o Urien. Urien, sei lá, do Street Fighter 3, que é... Ele é foda de bichona. Ganhar. Aquele que é meio gelo, meio fogo. Bichona. Mas eu acho que ele é uma merda, ele é muito bizarro. Bichona. Sabe? Ele não tem cara de chefão do Street Fighter. Sabe? Ele é uma bichona. Uma bichona, acabou. Aquela cuequinha dele lá, vai tomar no cu. Ainda tem um primo dele no jogo, aquele outro cara lá. Sabe? É o primo dele? É primo dele, sabe? Primo de quem? Puta merda. Aí outro, vamos citar vários aqui, ó. O Shao Kahn. Oh. Shao Kahn, chefão muito foda. Já foi you um will never win. Já tivemos um podcast sobre Mortal e vários chefes. Então não do precisa Mortal, citar dele. Se fala. O Motaro, um cara o que Motaro, é, né? É ódio de toda a humanidade. O Goro! Sem falar o Goro, né? Que é um chefão muito clássico, né? Quatro braços. Menção honrosa também pra toda a internet fala desse vilão, só que eu vou falar pelo que eu joguei, que é ficar palazzo. Ah, todo aí. Mundo fala desse vilão, eu joguei o jogo, não, eu acho que na época ele devia ser mais, sei lá, mais carismático, assim, pra todo mundo, porque tu jogou o final 5, tu sabe que aquele vilão lá é meio sensual, né? Sim, tu joga o 6, ele é sarcástico, ele é tri, ele é engraçado e ao mesmo tempo ele é muito, muito evil, né? Aquela hora que ele envenena a água lá, que morre toda a terra do Cian, vocês lembram? Que morre a mulher do Cian. Sim. O cara é muito pau no cu. Bom, sabe? Pensa. O cara encontrou o equilíbrio do mundo, devastou o planeta e ainda por cima o cara se nomeou imperador, cara. É muito foda, o cara é muito foda. Morra, cheia, seu viadinho! O Ensign merece destaque. Kingdom Hearts. Ensign, exatamente. O Ensign merece destaque. Quem jogou Kingdom Hearts? Organização. A organização 13. Organization 13. O Mickey está no meio. Metade está no Chain of Memories e a metade está no Kingdom, Hearts 2. Então eu tenho que jogar o 1. O 2 e esse último que saiu, que era do Game Boy Advance e é agora do Play 2. Faça um apelo ao Fuca, joga esse jogo, velho. Eu sei que tu não gosta de RPG, de nhenhenhé, mas esse jogo é a fuder pra caralho. O Roxas é parecido contigo, cabelo foguinho e meio emo, tu quer... Tu quer o que melhor do que Disney mais Final Fantasy? É perfeito. Eu não joguei Kingdom Hearts, mas eu vi um baita pedaço lá na casa do Six e eu respeito Forever o jogo, porque é muito a fuder. Seu viadinho! Só pra citar nome aí, também tem o Pyramid Head lá. Bah, bem lembrado. Pyramid Head, que tá no filme, né? É totalmente diferente do... Que na verdade é o Pyramid Head é, na verdade, é o próprio cara, né? É, eu não sei quem leu esses documentos do jogo. Eu não li, cara. Eu também não li, sabe? Li são pensamentos da Alessa. Sim, porque todo jogo tem um... aquele esquema diferente, né? Porque são pensamentos da Alessa e são do próprio jogador, pessoa, são os medos da pessoa. É, que mistura. Por exemplo, ela tem um pensamento assim contra pessoas que têm soberba, raiva, e forma um tipo de um monstro, sabe? Que também bate com o pensamento do jogador. Do jogador, que é o protagonista, que daí tem os medos dele que influenciam mexe toda a jogatina. Mexe com igreja, mexe com pecado e cria esses monstros, saca? Tribizarro. Outro cara que merece destaque, Frajola, é o Seymour. Eu gostei dele. Seymour do final 10, é. Legal, apesar, né? Daquele cabelo lá dele, meio sei lá o que, eu gostava. Pensa, dele. Tu é o Tidus, ele tá lá casando com a tua namorada, beija ela na tua frente, não vai ficar putaça pra matar ele? Ia dar uns pau, né, cara? Mas quem merece destaque? Tem vários, Colossi do Shadow of Colossus. Não, mas aí que tá. Aí na verdade, tu não é o vilão. É, o vilão é tu, cara. O vilão é tu, não é eles. O vilão eles, é o cara. Eles estão lá pra dar harmonia pra natureza do mundo do Colossus. Tipo, o foda do Shadow of Colossus, porra, eu quando joguei me senti mal até. Os caras tão lá, tranquilo ali, ó, sou um colosso, ajudo todo mundo. Tu lá tem que matar os caras. Tipo, tu mesmo é o vilão. Ele sai aquele sangue preto dele, aqueles gritos. É muito fodido. Outro que merece uma menção clássica e também tu é o vilão, né? No caso, tu tá fazendo mal é o Demon's Crest. Você lembra desse jogo? Bah, do Super NES. Que tu é o demônio. Dragão, né? É, que tu é aquele... É o Red Demon, que eles chamam. Que, na verdade, esse Red Demon é o vilão do Ghosts and Ghouls. Sabe aquele jogo do cara que fica só de cueca? Esse aí é o último vilão. Arthur. E nesse jogo, tu joga com ele, sabe? Tu vai fazer o mal e tal. É muito a fuder. O Demon's Crest é jogão. Mas tem vários vilões, assim. Outro clássico aí, não sei se tu falou antes. O Kratos também é o vilão da história, se for ver. O cara é um baita num pau no cu. Né? I am God of War! Matou todo mundo, matou a mulher dele. Matou Ares, virou... Não, mas antes disso, matou a família, matou, sei lá quantos, a mando dos deuses, cheio de pecado. E agora que é reverter isso, assim, depois ele vira um deus de novo. Manda os caras matar todo mundo por ele. O cara é um mata pau no Zeus. Cu, né, cara? É, ele mata Zeus. Agora vai ter o 3 que ele vai meter porrada naquele olhinho. Morra, cheia, seu viadinho! Ganondorf é outro que a gente não precisa citar muito, tipo, que nem o Six comentou antes, né? Eu não gosto desse vilão porque é sempre a mesma coisa, É que na verdade o Ganon, ele é muito mal. É que eu sou contra Zelda, eu acho, por isso. Eu só gosto do Ocarina. O Ganon, ele é muito mal. Se tu olhar as coisas que ele faz no jogo, ele é muito mal. Tipo, ele é muito pau no cu. Só que vamos citar, vamos deixar aqui fechado, porque tem muitos, né? Porque tem os outros Zeldas, ele é um porco, né? E vamos deixar mais pro Ocarina, né? Então vamos pôr aí no vídeo a cena final do Ocarina em que tu enfrenta ele, né? Que tu enfrenta o chefão final do Ocarina. Eu tive que fazer isso no Matias, porque eu tinha que devolver a fita e o videogame pra ele. Eu tive que ir lá matar ele. Só vamos pôr o vídeo pra vocês se emocionarem de novo. Outro, que o Ganon, o foda dele é que ele é o único homem do Vale Gerudo, né? Que só tem mulheres lá, saca? Ele é o único homem, por isso que... Streets of Rage. O chefão do Streets of Rage. O chefão do Streets of Rage. Mr. X e sua máfia. Como é que é o nome daquele ninja que joga no 3? Shiva. Shiva. Na época era parecido com o Shiryu, né, cara? Shiryu, exatamente. Eu queria citar ele antes, só que como tinha outros nomes, são tantos, né? Primeiro porque foi o primeiro vilão que eu enfrentei, cara. O primeiro jogo que eu tive foi Streets of Rage 2, né? Cheguei e enfrentei. Começou bem. Aí subi o elevador lá, enfrentei os primeiros chefões, aí tem o Shiva. E tá lá o Mr. X sentadão. Aí tu derrota o Shiva, aí o Mr. X olha assim pra ti. Agora é comigo. Pega uma metralhadora. Fudê, né? E começa a trrr, até os capanga dele metralha, não quer nem saber. Vou matar todo mundo. Ele chega e diz: agora quero ver quem é o alemãozinho. Mas do Streets of Rage tinha mais chefe foda, né? Aquele Sim. gordinho lá, o Big Bang, acho que era o nome dele. Aqueles gordinhos, aquelas mulheres com chicote. Sim, a. Como é que. Aquele cara do 2, é, que fica com o jetpack. Puta, que cara chato. O Jet, pra mim o 2 é o melhor que tem, depois é o 3 e depois é o 1, né? Isso é sempre o Mr. X. Sempre o Mr. X. Tanto que o 3 japonês tem uma história, o 3 americano tem outra, né? Sim, exatamente. Morra, cheia, seu miadinho! O River. Bah, Kain, bem lembrado, Kain. Cara. Kain. É Kain ou Kain? Kain, acho que é. Kain. Legacy of Kain. Tu virou Soul River? Não, foi o jogo que tu... Não, conta a tua história aí do Soul River. Não, que eu tava... Sabe que ele é bastante de escalar, né? E tu escalava, eu fiquei acho que uma hora escalando uma montanha. Isso não foi. Eu sei que parte que é. Daí tu caiu o negócio assim, eu né? Eu caí, cara, e voltei pro início. Eu fiquei muito puto, eu arranquei aquele CD do Play e eu parti em dois. Nunca mais joguei aquele. Soul River, e teve alguém que o vilão foi o skate do Tony Hawk, que jogou a TV pela janela. Agora merece mencionar essa história, por favor. Conte essa história, Rodrigo. Bom, é assim, tinha chegado em casa e tinha ido mal numa prova, e meu pai brigou comigo, disse, vai pro teu quarto, né? Me encheu, Deus, você tava putaço da vida. E eis que eu fui jogar Tony Hawk. O 2, né? Só que daí, eu tinha que fazer uma pontuação, acho que de 300 e poucos mil, e faltou, acho que em torno de 10 ou 5 pontos, e eu fiquei muito puto. E de repente, quando eu tava pra terminar, o videogame parou de funcionar. Tava mal conectado. Eu disse, puta que pariu. Eu só vi uma TV e um videogame voando pela janela. E 20 minutos depois, foi muito engraçado que eu saí, fui lá e peguei as coisas. E eu voltei com a TV e com o videogame. Meu pai, tu fez o que com isso aí, né? Ah, não! Eu só fui lá buscar. Deus, ele sabia. Faz com orgulho. Pô, como assim? Detalhe, a TV caiu na moita lá, amorteceu a queda e voltou tudo inteiro, né? Tem uma sorte do caralho. Jogar uma TV pela janela e voltar inteira. Tem que botar na imagem uma TV, pô. Flying TV é o golpe. Morra, cheia, seu miadinho! Eu tenho uma história de vilão, que é o meu irmão mais velho, né? Que é o seguinte, todo mundo conhece meu Super NES, né? Muito meu bem. Super NES. Muito bem, essa história é boa. Meu Super NES derretido, né? Foi a foto dele derretido. Não tenho foto, cara, vou ter que tirar. Faz uma montagem, pô. Meu Super NES, né, na história, quem é o vilão é meu irmão mais velho, que é o seguinte, né? Eu, muito tenro e jovem, né? Jogava meu Super NES às 11 da noite. Quando acabava a novela, meu pai e minha mãe iam dormir e ficava jogando, né? Porque o resto do dia ou tinha curso, ou trabalhava, ou estudava. E como frajola, não tinha tempo, mas eu não usava o Game Shark. Aí eu jogava das 11 da noite até meia-noite, 1 da manhã. Acordava cedo de manhã pra jogar. Só que o foda é que assim que eu acabava de jogar e ia dormir, meu irmão mais velho pegava e ficava jogando. Só que ele, em vez de ficar jogando um pouquinho, ele jogava até as 5 da manhã, 6 da manhã. Meu pai não conseguia dormir, minha mãe. Além do mais, ele não ia trabalhar no outro dia. Então, o que meu pai e minha mãe faziam? Escondiam o videogame pro cara não jogar, pra eles poderem dormir. Só que quem se fudia? Eu. No caso, o herói da história. Uau, então, e meu irmão, o vilão, fazia isso sempre. Meu pai e minha mãe escondiam, depois eu chorava, eles me davam de volta, e eles jogavam e escondiam, e assim indo. E eu tinha que cada vez encontrar lugares diferentes para esconder o videogame. Foi que um dia eu olhei para um lugar, né? Estava procurando, olhei assim para o fogão. Não botei no forno. Você sabe, em todo fogão tem aquela parte bem embaixo, sabe? Que na verdade é pra esconder as panelas. Isto. E eu cheguei e disse, mãe querida. Ela, oi meu filho. Esquenta aí embaixo. Ela, não. Eu disse, não. Porque eu tava pensando em esconder o videogame aí. Porque nunca iam pensar que ia esconder no fogão, né? Porque pouca gente sabe que existe aquela parte. E ela, ali não esquenta. O que que eu fiz, né? Em vez de pôr o videogame direto, minha mãe fez pizza no fogão e tal. E eu fui lá e fui ver se tava quente mesmo, né? Olhei lá, não tava quente. Tinha alguma proteção lá que não esquentava. Beleza, é ali que eu vou esconder. Muito feliz, escondi várias vezes lá, sem nada acontecer. Aí num belo dia, minha mãe resolve fazer pizza de novo. Acho que foi pão, que dá pão aumenta bem mais a temperatura. É, pode ter Deixa sido pão. Mais tempo. É, e eu sei que minha mãe meio que esqueceu queimou a comida, saca? Só que daí eu fui pra aula, escondi lá e fui pra aula. Quando eu volto da aula, sinto um cheiro de plástico incrível. Meu videogame embaixo do fogão. Minha mãe tinha esquecido ligado e tava tão quente que até a parte que não esquentava, esquentou. E meu Super NES tá todo derretido, né? E funciona. Culpa do meu irmão. Funciona. Fiquei 2 anos sem jogar. E depois, porque não achava que não funcionava. Aí eu fui fuçar e descobri que funcionava. Detalhe, o encaixe da fita tá perfeito ali. Tá perfeito ali. A fita entra ali sem nenhum. Não, ele funciona. Ele só tá derretido. Tem que ver pra acreditar. Né? A parte de trás tá toda derretida. É. E o negócio da fita tá inteiro. Que é o plug dos cabos de vídeo, puta que funciona pariu. Tudo. Funciona, tá meio floxo, mas funciona. Ele só tá velho. Tem um jogo que ele dá pau, mas é velho. Isso eu já ouvi falar em outro Super NES. Pra ver só como a Nintendo dá pau na Sega, né? Pois é, em qualquer videogame, Nintendo. Controle da Sega cai no chão, pode tocar no lixo, né? Estraga. O Super NES, o Frajola testou várias vezes e nós também. Eu tinha posto na minha lista o controle de 6 botões no Mega Drive, que quebrava muito rápido, vocês lembram? Sim, é verdade. O controle do Mega Drive, tipo, tu usava 5 meses e ele parava de funcionar do nada. Sabe? Eu tenho 2, 3 em casa. Morra, Seia, seu viadinho! Pra lembrar, só um pedacinho, o primeiro é o LeChuck, né? LeChuck é bom. LeChuck clássico, o vilão, além de muito simpático, né? O cara é muito foda porque ele tem uma barba de fogo, velho. Morto, ele é tudo. Ele tem a barba de fogo, cara, não importa, o cara pode ser o que quiser. Ele é um pirata zumbi renascido. Tá, é de quem? Do Ilha dos Macacos, cara. Eu não joguei Ilha dos Macacos. Mas você tem que jogar. Se bem que eu jogar hoje em dia é demorado pra caralho, né? Vocês não falaram de um. Albert... Não, ele não falou de muitos, mas... É. Tá, mas vou resumir. Não, eu chamei ele de bicholinha, Albert Wesker. É, a bichinha pra... Eles moram no 5. Não, cara. Eu odeio ele, não é que eu tô falando... Pensa, primeiro, tu joga o Resident 1, tu lembra que ele aparece morto, que o Tyrant crava o negócio dele. Ele só volta. No Code Verônica também. Morre, explode, os diabos. E o filho da puta tá ainda vivo no 5. O Code Verônica que ele apanha. Que spoiler, morre no final, pronto. Fim pronto, spoiler. Ele foi um dos criadores, só pra encerrar. Ele foi um dos criadores do T-Virus, né? E ele controla a Ada Wong, controlou lá os Spencer. O cara é pau no cu. Filha da puta. Morra, Seia, seu viadinho! Vou citar uns outros rapidinhos aqui também, pra finalizar. Fantasia do Pac-Man. Fantasia do Pac-Man. O Bobo. O Fim, que nunca chega, do Enduro. O Mr. Karate e o Violent Ken do SNK vs Capcom. É verdade. Os caras são muito foda de ganhar. Além de ser muito foda como personagem, trimassa, assim. Ganhar sem falar dos mais fodas ainda, a Athena no final. Você chegou a enfrentar ela? Não lembro. Chega. Azul, tu não tem como ganhar. E o Red Demon, que daí é o da Capcom. O Akuma. Parte engraçada, a Athena tem um golpe que o nome é Pegasus Fantasy. Morra, Seia, seu viadinho. Outros aqui... Isso aí foi uma homenagem, se não sim, me engano. Sim. Morra, Seia, seu viadinho. Mas quem aí? Mas quem aqui, ó? É, vou citar dois aqui, ó. Três, na verdade. O Dr. Willy. Cara, vamos junto. Ah, no X-Men. No X-Men. Dr. Willy do X-Men. Outros dos X-Men, o do X-Men. Viu, não é isso aí. O Mega Man, cara. O Mega Man, caralho. O Sigma era um cara que ele queria ser do bem, saca? Ele queria a paz no mundo, mas ele quer quebrar tudo no final. E outro vilão, o Mega Man, o X do Mega Man Zero. Vilão, sabe? É, o X é vilão do Mega Man Zero? Sim, é a alma dele que sobrou e tal. Tem o Proto Man, o Microfone Man, o Carro Man, o Pac-Man. Morra, Seia, seu viadinho! Não, eu vou por citar outros aqui, esse aqui é muito bom, a câmera no Banjo-Kazooie, né? Vilão. Não, é o maior vilão do jogo. É vilão em muitos jogos. De 3D. Tomb Raider. Eu não jogava Tomb Raider. Não, da no Banjo-Kazooie, cara, eu parei de jogar, além de ser uma merda, que é muito comprida aquela bosta, por causa da câmera eu não conseguia ver o que eu queria fazer, aquela merda lá. Os anéis do Superman 64. Aqui outro também é a Master Hand do Smash Bros, que, além de... Não, ela não é um sepão muito difícil, mas a história dela é massa. Porque ela é só... Ela é aquela mãozinha da seleção das coisas, então ela cansou de ser não ser famosa nos jogos, apesar de estar em todos, ninguém dá bola pra ela, então ela quer matar todo mundo. Um outro também que eu vou citar rapidinho aqui, o Garuda, do Street Fighter X, alguém lembra? É muito ruim esse jogo, pelo amor de Deus. É tribom. Aquilo é 3D, Mava. É. Mas é tribom, eu acho. Qual é o jogo mais a fuder que tem um vilão mais sem graça? Ah, vilão mais sem graça. Sim, boa. Sim. Ih, eu não sei, eu não lembro vilão sem graça. É que a gente não lembra, mas tem. Mas tem? Sim. Eu tinha pensado em casa. Sabe? Pra mim, sem graça é o cara do Zelda. Na boa, eu quero. Me chutem, mas pra mim ele é totalmente whatever. A Ultimess também eu acho bem sensato. É, ela assim. Não. Só tem a história sobre ela. O Cuja eu acho legal, mas. Cuja eu acho legal. Morra, ceia, seu viadinho! Ah, não querendo fazer lista, mas eu quero saber marcou, o melhor de cada marcou? Um aí. Ah, quem marcou? Liquid Snake. Sephiroth. Pra mim mesmo foi o... É o Nemesis. Pra mim, eu vou citar os dois meus preferidos. Um que a gente deixou por último. Primeiro foi o Roshi, que eu realmente me arrepiei quando ele apareceu no fliperama. E toda a cena. E o segundo que eu vou citar, meu preferido, é claro, como vocês sabem, né? É o Copa, né? E eu vou citar particularmente ele no Mario Bros. 3, que tu não tem como matar ele, a não ser jogando ele pra baixo. E ele é o vilão em... Vilão mais clássico, né? Que nem tu citar, sei lá, os Beatles, né? É, ele é o vilão mais clássico porque ele é amigo também. Nem vou citar. Ele joga futebol junto. Todo mundo conhece, todo mundo fala. Ele joga futebol, Mario tênis, golfe, né? Ele junto com o Mario. Kart. Mario Kart também. Eu acho que é consenso pra todos. O Bowser é o único vilão. Ele é, além de vilão, ele é um cara bom, né? Carismático. Não, ele faz o papel de vilão, corta! Ele faz o papel de vilão e melhor amigo, né? Ele faz o papel de vilão e melhor amigo. Agora eu vou fazer o vila. É, tanto que no Mario RPG ele ajuda. No Paper Mario eu não joguei nem o Mario e Luigi Superstars lá. Não, peraí. Bosner, cara. Quem? Quem tu falou? Hã? Bosner. Bosner. Que é pra... Não, nós vamos voltar em ponto 9. É o Bosner Yeltsin. O Bosner. Quem é ele? Me explica quem é o Bosner. O Copa.